andrecidesmoral.com.br. Estourou o melhor de Teresina, Piauí. Tu tá presa, bandida. Tu tá presa, piranha. Tá na onda do doce. Tu tá louca demais. Algemou, empinou. Joga a mãozinha, muda pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Empina a bunda com a mão pra trás. Eu vou bater no paredão. Empina a bunda com a mão.